É uma folga justa para esses atletas, ô Carlos? Eu acho, por Certo. esse momento aí de começo de competição, o Campeonato Brasileiro da Série B, não vai ter folga, né? Jogo em cima de jogo, Copa do Brasil. Então, eu acho que a hora de dar uma folga é agora. Certo. Certo. Deixa eu ver aqui a mensagem aqui do Raimundão. Tá certo, Raimundão. Vou já mudar aqui para você mudar urgente. E o time do Ceará. O time do Ceará volta a treinar na segunda-feira à tarde. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sexta-feira o treinamento está pronto, visando o jogo de estreia. Jogo de estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Não é muito bom lembrar isso, mas eu só vou confirmar aqui que no campeonato passado, os quatro primeiros jogos do Ceará foram quatro derrotas consecutivas. E é claro que o torcedor do Ceará vai torcer que aconteça ao contrário. No lugar de quatro derrotas, sejam quatro vitórias, né? Começar bem essa luta para voltar à divisão de elite do Campeonato Brasileiro para o ano de 2025. Jogadores que estão entregues ao departamento médico, na verdade só um, porque o outro já tinha iniciado o período de transição, foram reavaliados, continua já terminando, na verdade, o período de transição o atacante Facundo Castro, e o tratamento intensivo na lesão muscular na parte posterior da coxa direita, o zagueiro Ramon Menezes. Eu acredito que esses dois jogadores deverão ficar à disposição do Mancini para a partida contra o Goiás, às 18 horas, viu, torcedor? Será 18 horas, próximo sábado, Arena Castelão, a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois o Ceará vai jogar uma partida fora contra o Mirassol, um dia de segunda-feira, dia 29 de maio, de abril, perdão, 29 de abril. Depois, uma segunda-feira seguinte, dia 6 de maio, contra o CRB aqui na Arena Castelão, jogo às 19 horas. E na quarta rodada só foram desmembradas essas quatro rodadas. O Ceará vai jogar numa sexta-feira, dia 10 de maio, também fora, contra o Novo Horizontino, né? O Ceará que ano passado perdeu duas vezes para o Novo Horizontino, foram duas goleadas praticamente. Perdeu aqui 3-0, Castelão, e perdeu lá de 4-1. Quando no ano passado teve aquele estresse entre o Bruno Ferreira e o treinador Wagner Mancini. O Wagner Mancini foi fazer umas críticas ao goleiro Bruno Ferreira. Ele não gostou e não voltou para o segundo tempo. Quem voltou foi o goleiro Richard ou foi o outro goleiro, eu não estou lembrado agora. Portanto, são os primeiros quatro jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. A gente vai para o primeiro intervalo comercial, meu caro Carlos Gomes. Break é contigo, Fúria Espanhola. Cidade, a tradição do futebol. A Ciclopeças Bahia completa este ano 35 anos. 3 décadas e meia, proporcionando a você mais economia, porque todo... Vodka Slova, mistura que eu gosto, Catuaba Guaraci, sua boa companhia. Não há nada mais belo do que um belo sorriso. Para ter um belo sorriso, você tem que ter belos dentes. E para ter belos dentes, procure competentes cirurgiãs ou cirurgiões dentistas. Se o diploma for da Faculdade Paulo Picanço, pode ligar o descanso. Você está arrumado e nunca terá um dente cariado. Faculdade de Odontologia Paulo Picanço, no coração da Aldeota. Joaquim Sá 900, formando os melhores dentistas do Ceará. Frigideira do John, um delicioso self-service, atendimento diferenciado, um encontro com o sabor e o paladar, uma rica churrasqueira com todo tipo de carne, frango, peixe, o que você quiser, deliciosa sobremesa, o suco que você quiser e o mais importante, estacionamento em frente. Frigideira do John, Joaquim Nabuco 1900, no coração da Aldeota, telefone 3248-1811. Tá sabendo que a Cagesse facilitou ainda mais a sua vida? Agora, a fatura pode ser paga via Pix de forma mais prática e ágil. Basta escanear o QR Code no canto superior da conta no smartphone para efetuar o pagamento ainda mais rápido, de forma instantânea. Mas fique ligado! A Cagesse não envia o código separadamente para nenhum cliente. O código de pagamento sempre estará na sua fatura. Cagesse, presente na sua vida. Acesse moura.com. Você recebe a sua bateria em 50 minutos e tem 10 meses para pagar. Moura é Moura. Você é apaixonado pelo Ceará e vive o clube intensamente? Então você não pode ficar de fora do Sócio Vozão. Ser sócio do mais querido é fazer ainda mais parte do clube, além de ter acesso a uma série de benefícios exclusivos, descontos em produtos oficiais e a entrada garantida em todos os jogos. Mostre seu amor pelo Alvinegro, junte-se a nós hoje mesmo e faça parte dessa história. Acesse o site sociovozão.com e viva essa paixão! Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Skyline. Eu não abro mão do meu estilo. Por isso que eu visto Skyline, a melhor marca pra mim. Skyline, Skyline, Skyline, Skyline, Skyline, Skyline, Skyline, Skyline. Skyline veste o homem de forma elegante, de um jeito marcante. Skyline é demais. Desentupidor Estrela do Sol 3281-2666. Experiência e responsabilidade. Uma grande frota e uma excelente equipe realizando um serviço de limpeza sem igual. Desentupidor Estrela do Sol 3281-2666. Chamou, chegou. Capital e interior. Bicicletas, peças e acessórios no Ceará é com a Ciclopeças Aptfire e Ciclopeças Maidani. Luiz Vieira, 1021, bom sucesso. Cidade, a tradição do futebol. Carlos Gomes. Deixa comigo, Cláudio Regis. 18 horas, 15 minutos em Fortaleza. De volta, Júnior Marquezine, mas será no programa. Estamos de volta aqui no programa Futebol Show. Mais uma vez, boa noite aos ouvintes ligados, ao torcedor de Ceará em especial. Eu tive um contato agora com o presidente de Ceará, João Paulo Silva, Farias, ó. Carlos Gomes, né? Quase a mesma coisa, né? A mudança aí é bem pouquinha, só no salário. É, ele diz assim, Marquezine, estou no voo agora. E eu perguntei, novidades com relação ao transfer ban? Ainda não. Mas o Ceará já fez uma proposta para o time japonês, precisamente Yokohama. Por que que o Ceará ele foi punido pelo transfer ban pela FIFA? Uma negociação em primeiro momento, né, do ano passado. O Ceará, quando adquiriu aí o jogador Saulo Mineiro, o Ceará não cumpriu, né? Não cumpriu, o pessoal lá do Japão reclamou junto à FIFA, e a FIFA foi e puniu o Ceará. O Ceará fez uma nova proposta, e segundo eu falei essa semana com o João Paulo Silva, ele disse que o pessoal está bem pertinho de aceitar essa nova proposta do Ceará. Aceitando, aí que se coloca todos os pingos nos is, e aí o time japonês vai lá na FIFA, comunica a FIFA, e o Ceará sai do transfer ban. E eu tomei conhecimento que o Ceará deverá contratar 3 atletas, dos quais 2 já estariam certos. Dos 3, 2 estariam certos, porque tem que correr contra o tempo. jogador tem que ser contratado na sexta-feira que vem, que é o último dia da janela interna de transferências aqui que a CBF abriu para os clubes, para que os clubes possam se reforçar, aqueles atletas que estavam jogando os campeonatos estaduais e campeonatos estaduais e aqueles também que estão desempregados. E tem que, 19 horas da sexta-feira que vem, o nome do jogador contratado tem que estar no BID, não tem que divulgar a contratação até as 19 horas, não. Tem que o nome divulgado no BID, porque senão o jogador não estará regularizado para disputar o Campeonato Brasileiro pelo time que o contratou. Tem que estar no BID até as 19 horas da próxima sexta-feira. E é exatamente com relação a isso, os reforços nessa transferência, nessa janela. O Wagner Mancini fala desse assunto, ele, é claro, cita o fato que o Ceará não está podendo contratar por conta do transfer ban. O treinador sempre vai achar que precisa de mais alguma coisa. A gente está impedido no momento, mas nós temos um departamento dentro do clube que está cuidando e acompanhando tudo aquilo que está disponível no mercado, né? E essa impossibilidade faz com que a gente tenha que no momento aguardar, né? Mas a gente também pensa rapidamente em solucionar isso até para que o Ceará possa se reforçar mais e mais a cada dia. Eu acho que aquilo que mostrou hoje na partida, o Ceará foi um time vibrante, valente, que buscou, que poderia ter vencido a partida ainda no tempo normal, acabou levando um gol nos acréscimos, né? Mas o Ceará mostrou igualdade de condições, mesmo atuando aqui em Recife, diante do Sport, que também é um time que vai nos enfrentar. Eu acho que está tudo bem desenhado, né? O Ceará tem uma equipe competitiva hoje, uma equipe que é sempre muito agressiva dentro das partidas, e isso, de certa forma, me agrada muito, porque esse é o espírito que eu quero ver na equipe. Eu acho que é o espírito que o torcedor do Ceará gosta. Ver uma equipe que não se entrega, que luta o tempo inteiro. E eu acho que foi visto não só no